sala, o seu holograma. Você parece sorrir. Você me pisca o olho, você me manda um beijo. Parece estar mesmo aqui. Mas eu só no apartamento escrevendo memórias num velho computador. Nas asas do tempo, vertigem do momento, voo de coração, meu amor. Mistério e um sorriso vão revelar as histórias que um belo dia contarão nosso momento nesse apartamento. Vou de coração, meu amor. Vou de coração. Coração.